Daqui a pouco, o sucesso está de volta. Uma imagem vale por mil palavras. Por isso, na hora de registrar seus momentos de felicidades, exija qualidade. Dário Fotos e Filmagens. Há 3 décadas registrando seus melhores momentos. Exclusivo serviço de impressão de fotos na hora em seu evento. Chame no WhatsApp 51 96 92 47 36 ou no Facebook Dário Fotos Empresa. Você já conhece a Da Hora? Um novo conceito em vendas de produtos de embalagens. Uma loja completa na Zona Norte de Cachoeirinha. Artigos para festas e produtos de confeitaria, decorações e balões personalizados. Trabalhamos com açaí Polpa Norte e complementos diversos. Compre embalagens direto na Da Hora, com o melhor preço e amplie seus negócios. Chame no WhatsApp 920-6555. Eu disse 920-6555. Fica ali na Avenida José Brambila, 1738, com estacionamento próprio. Da Hora Festas e Decorações. Professores, protetores das crianças do meu país. Programa Rádio na Encruzilhada, um programa educativo produzido e apresentado por estudantes e professores da Escola Tiradentes. Nas terças-feiras pela manhã, a partir das 10 horas, aqui na Rádio Integração. A quem sabe de tudo, a entregar o conhecimento. Força de Bailão na Rádio Integração. DJ Derli Rodrigues apresenta todas as sextas-feiras, das 20 até a meia-noite, show da noite, muita banda, de music e muito mais. E no sábado, a partir das 16 até as 20, DJ Derli Rodrigues vem com os ritmos de sábado, fazendo aquele aquece bacana para a sua noite. Leve o DJ Derli Rodrigues para o seu evento, sua festa, animação garantida. Contato pelo WhatsApp 991162324. Eu falei 991162324. Com o DJ Derli Rodrigues, o sucesso é presença certa. Um dia já foi meu, eu não consigo te esquecer. Você não sai dos sonhos meus, volta pra mim. Novo Sacolão, ali na Rua Curitiba, número 531. Tem frutas e verduras bem novinhas todos os dias e com entrega de compras grátis. O Novo Sacolão aceita diversos cartões. Novo Sacolão, o preço que você procura com a qualidade que você merece. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Integração 87,9. Conforme eu já falei, eu sou Alceu Siqueira e estamos, então, numa quarta-feira especial. Hoje é 19 de março e amanhã começa o outono. Amanhã, às 6 horas da manhã, começa, então, o outono. Isso faz parte das 4 estações do ano. Então, nós vamos mandar um abraço pro Lírio, o Tiririca. Tudo de bom para ti, guri. A Zulma, decoração da integração, e mais o José Aldoni também, a Ketlin, Cantilha, Rogerinho do Mate, a Terezinha, o Emílio, o todos top do coração. Ah, não posso esquecer da Marlene, que é amiga da Zulma, né, Marlene? Tudo de bom pra ti. E todos os topos de coração, então, tá bom? E todos os comunicadores e apoiadores. o Davenir, vai tudo de bom para o Davenir também, o Evaldo da Curitiba, o Fernando, o Feijó, e o Alceu Borges também, vai o nosso abraço. Alceu Borges é nosso apoiador, a vida toda foi. O Zezinho, Zezinho é companheiro nosso aqui da integração, comunicador nosso. O Henrique, Henrique da Prefeitura, vai tudo de bom para ti, guri. E o Roberto da Granja também, olha, vou te contar, tem tanta gente aqui ouvindo nós que a gente chega até a esquecer. Alguns a gente não se lembra do nome ligeiro. O João Gordo, ali da Rua Salvador, vizinho do Zé Bauer ali, ele é de Santo Antônio da Patrulha, né, João? Tudo de bom. O José Araci foi nosso comunicador e continua a integração ainda. Pessoal da Construção Civil, vai todo o programa de hoje no... na pessoa do Zecão, Dejalmo, Biteca, o Luiz, o Lauri, o Rapaduro, o Trindade de Guerra, que também é da Construção Civil, vai o nosso abraço e todo o programa de hoje, tá bom? E por falar nisso, vamos lá então de boa música para esse pessoal aí. Quem está saindo para o trabalho, bom trabalho. Quem está descansando em casa, que está aposentado ou coisa parecida, bom descanso. E quem está adoentado, meio dodói, então bom restabelecimento, tá bom? Eu sou o Alceu Chiqueira e estou tomando chimarrão e escutando a integração aqui, tá bom? Vamos lá! Eu sou o Alceu Siqueira e é com grande satisfação que estou tomando chimarrão e escutando a integração junto com todos os ouvintes desse mundão. Acerte o seu relógio. Hora certa. 7:15. Tempo cantá-lo, eu canto porque me agrada neste meu timbre de galo. É verdade que alguns dizem que os tempos hoje são outros, que o campo é quase a cidade. Meus chiripás estão rotos, que as esporas silenciaram na carne morta dos potros. Cada um diz o que pensa, isso aprendi da infância, mas nunca esqueça o herege, que as cidades de importância se ergueram nos alicerces dos fortins e das estâncias. Não esqueça de outra parte, para honrar a descendência, que tudo aquilo que muda, muda só nas aparências, e até num bronze de praça vive a raiz da querência. Promessa, mas se eu pudesse eu voltava pra onde o Rio Grande começa. E se me chamam de grosso, nem me bate a passarinha, argila do mundo novo, não tem a mescla da minha, sou a da casca de touro. com águas de carquejinha. Vou cantá-lo, eu canto porque me agrada neste meu timbre de galo. Ele não disse mais nada, bateu as asas e morreu. O seu corpinho sem vida lá do galinho desceu. Enterrei o passarinho no lugar onde nasceu. tua presença em quase tudo que aqui ficou. Eu posso até te ver chegar bem junto a mim e murmurar louca de amor, te amo sim. Estás tão longe, porém eu sei que em pensamento onde te encontras também me beijas neste momento. Secreto amor, secreto amor, tenho esperança de um dia te rever. Secreto amor, secreto amor, essa distância não desfaz nosso querer. Desde que você partiu, em quase tudo que eu olho, eu vejo você. Mas pode ter certeza que aonde tu te encontras, em pensamento, eu sempre estou com você. Estás tão longe, porém eu sinto a todo instante tua presença em quase tudo que aqui ficou. Eu posso até te ver chegar bem junto a mim e murmurar louca de amor, te amo sim. Estás tão longe, porém eu sei que em pensamento onde te encontras, também me beijas neste momento. Secreto amor, essa distância não desfaz nosso querer. Secreto amor, secreto amor, tenho esperança de um dia te ver. Secreto amor, secreto amor. Já são quase 20 anos que sou tua por inteira, aguentando teus fiascos, cara feia e borracheira. Agora que estou chairada, pra você perdi o valor. Assim não suporto mais, eu preciso é de amor. Quando a coisa se atravessa, vou ter que contar, meu irmão. Deu a boba na mulher, pediu a separação. Vamos fazer um acordo, eu gritei pela janela. Reparti, matarecama, tudo bem, me disse ela. Comecemos pelos bichos, pode levar o totó. Deixa o mimi e a cocota, assim não fico tão só. Leva as botas de borracha, o bodoque e a tua canha. Mas me deixa querosena e aquele resto de banha. Leva este pala velho e o teu baralho de truco. Deixa a charra de matéria onde eu faço meus que suco. Já separei num saquinho meus creme e as vitaminas. Leva o óleo de capricho e o vidro tem palevina. Fica o tacho e as panelas, bem assim ela me disse. A cuia, a bomba, a bacia, E as fitas da Berenice, o fogão, a caçarola, mais o colchão e o machado, mais pobre de maçolinge e o quadro do Colorado. Leva as pilhas, deixa o rádio e a tua frigideira, a canela, as murcilhas, a lanterna e a cristaleira. Só me falta lá querer minha coleção de bolita, meu serrote e o cantil, os guides e toca-fita. Vou ficar com o baú pra guardar minhas pantalonas. Pode levar o teu sebo, a enxada e a cancona. Consome com este pelego, me falou bem neste tom, e me deixa o cinco pila, viu, pra pagar a mulher do Avon. Tá bem justa a divisão, tu não acha, seu coió? Pode seguir teu caminho, vai campear outra bocó. Que mulher desaforada, me deixou sem um vintém. Mas tá bom, não demo bola, um dia a volta vem. Se encontram machucadas pelo desprazer, um aceno, um riso, a pena da vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, rebenqueados pelo dia a dia, já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas dormidas se acordam na lembrança da primeira vez. Sempre vivas dormidas se acordam na lembrança da primeira vez. Despacito se vai, as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas dormidas se acordam na lembrança da primeira vez. Sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta. Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta. ZYU 351, Rádio Integração FM, 87,9 MHz. A rádio que toca o seu coração. Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta. Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta. Me diz da vez qual a rádio que tu escuta. Algumas rádios têm grande audiência. Nós temos grandes amigos. Integração FM 87,9. A primeira rádio comunitária de Cachoeirinha. Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta. Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta. Me diz da vez qual a rádio que tu escuta. Somos uma emissora comunitária a serviço de você. 87,9. A rádio que faz a diferença. As melhores músicas do Brasil e do mundo tocam aqui. Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta. Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta. Me diz da vez qual a rádio que tu escuta. Acerte o seu relógio. Hora certa. 7:36. É hora do apoio cultural. Rádio Integração FM. Apoio cultural. Comerciante. Em época de crise econômica, sua mercadoria deve aparecer para se vender. Não reclame da crise, reclame do seu silêncio, da falta que faz o seu comercial. Faça sua propaganda na Rádio Integração FM. 87 FM. Não mude, continue aqui. Daqui a pouco você vai ouvir. Daqui a pouco, o sucesso está de volta. Esse ano, quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. Integração FM, amigos de coração. Alô, amigos, aqui é o Ney Osório, apresentador do Karaokê do Bar do Zé. Estamos juntos aí com os amigos da Rádio Integração, hein? Um abraço a todos. Eu sou a Lucimar da Vila Fátima. A Rádio Integração é a voz do meu coração. Eu sou o João Porfírio, a voz do sertanejo raiz da Rádio Integração, a rádio do meu coração. Eu sou o Antônio Souza. Eu faço parte também dos amigos da Rádio Integração FM. Participe. Mande um WhatsApp para a Rádio Integração FM. 519-2032-09, dizendo: eu quero participar do grupo Amigos, e a Rádio Integração entrará em contato com você. Caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Hoje vai ter lá em casa costela gaúcha, boi na brasa, assados com ofertas incríveis no final de semana. Horários de atendimento das 10h30 às 14h30, com assados na brasa, com variedades de carnes, costela bovina, vazio, contrafilé, coxa e sobrecoxa, separados, salsichão, frango assado na brasa, costela de porco na brasa, maionese, saladas verdes e sobremesas com sabor especial. Rua Pará, bairro Fátima, Cachoeirinha, telefone com teleentrega, sábados e domingos. Peça já, telefone com WhatsApp 3469-5886. Costela Gaúcha, bem temperada. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da... Bar do Zé, gente. De quinta a domingo, sempre com início, às 21 horas. É aquele karaokê diferente, que você canta, que você dança, que você aproveita os momentos que a vida oferece. Karaokê do Zé, de quinta a domingo. Comando de Ney Osório. Então não esqueçam, hein? Se você está de bem com a vida, se você gosta de aproveitar a vida, é aqui, parada 46, aqui em Cachoeirinha. De quinta a domingo. Certo, pessoal? Fica o recado aí para vocês, então. E um abraço do Ney Osório e do Zé Marques para vocês. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Petiscaria Floresta. Servimos almoço de segunda a sábado, buffet de comida caseira. À noite, servimos petiscos, peixe, frango à passarinha, batata, polenta, aipim e picado de frios. Estacionamento próprio e fechado. Sexta e sábado, temos karaokê a partir das 20 horas. Ambiente ao ar livre, cercado de árvores nativas. É ali, na Nova Cachoeirinha, Avenida Marechal Rondon, 4566. Telefone 984-39-0854. Eu disse Petiscaria Floresta. Dança sem parar do lado de cá. Eu sou o Alceu Siqueira e é com grande satisfação que estou tomando chimarrão, escutando a integração junto com todos os ouvintes desse mundão. Bom dia, terra querida, com muita paz e bom dia, amigos ouvintes da Rádio Integração 87,9. Eu quero mandar um abraço então para o Luiz Martins. Eu, Luiz Martins, é aposentado lá da Teca Moageira. Gente fina. O João do Arrua Agudo, vizinho nosso aqui, tá bom? O Soledade, dispensa comentário, porque já, o nome já está dizendo o apelido. A Lourdes e o Reinaldo, vizinho nosso aqui, vai todo o programa de hoje. O Assis, caminhoneiro. O Assis foi caminhoneiro, agora já está no bem bom, né, Assis? Mestre Arnaldo da Granja, vai todo o programa de hoje. A Lucimar, a Emília, o Dila, Tia Maria, Maria da Rua Bahia. Então, a véia, Maria Terezinha e essa pessoal da barbearia ali do Silvestre, o alemão, e o Maicon, tá bom? Tudo de bom para vocês também. O Argel Brum. Argel Brum é gente finíssima, ouvinte e assíduo nosso, tá bom? E para todos os nossos ouvintes, que eu não lembrei o nome, eu já falei de manhã, já não. E eles não estavam com o rádio ligado. Para quem está ligando o rádio agora, amanhã é dia de começo do outono. Está terminando o verão. Calorão maluco, aqueles que faz parte do verão, uns mais, outros menos. Não adianta se queixar do tempo. Tem que acompanhar o tempo, tem que usar ele a seu favor. Tem que concordar com tudo que acontece com o tempo. Tu não vai mudar o tempo, a não ser ar-condicionado, um monte de coisa para quem pode. Tá bom? Então é assim, ó, ou trabalhar só dentro da mordomia, mas igual tem que sair na rua. Faz parte da coisa. Quem pode ficar em casa, pode, no ar-condicionado. Quem não pode, tem que aguentar o rojão. Então é assim, ó, vamos lá com boa música na conversa, vamos tomar um chimarrão, quem gosta, e escutar a integração, quem é gaúcho de raiz sempre gosta de um bom chimarrão. Então faz parte da coisa. Eu sou o Alceu Siqueira e tenho a satisfação de botar boa música para nós aqui, tá bom? Vamos lá dar prosseguimento à nossa quarta-feira especial. Ah, e não podemos esquecer que sábado é o aniversário do município de Santo Ângelo, capital das Sete Povos das Missões. Então, o pessoal que é de lá, fiquem atentos. Vai ter um programa especial com música daquela região, tá bom? Especialmente daquela região. Vai ter para todos, mas nós vamos, então, valorizar aquela região mais. Tá bom? Até sábado, então, quando a gente tiver o programa da região missioneira. Tá bom? Vamos lá, então. Por exemplo, Neco Missioneiro. E assim vai. O pessoal que é de lá vão se sentir homenageado. Ou, sei lá, o Trindade de Guerra, Bruno Schneider, essa gente toda de lá, tá bom? Fosse que eu me lembrei ligeiro agora. Vamos lá então, enquanto eu tomo um chimarrão, escutando a integração, que como diz o companheiro Paulinho do Bosque, o tupetudo tá me olhando ali, esfriando, e eu falando pelos cotovelos, tá bom? Vamos lá com boa música então. Acerte o seu relógio. Hora certa. 7:45. Já são quase 20 anos que soltou a poeira. Estampa de peão campeiro, um jeito simples de piar. De longe dá pra enxergar a bombachita remangada. Ao tranquito pela estrada rumo à venda do Juvico. O sol já com braça e pico já é tempo de tosquia. Busca um polvilho pra tia e uma canha pra peonada, que tá de tesoura afiada na comparsa do tio Nico. O piá campeiro nas esquilas tem função. andei na venda busca um trago pra pionada. E a colorada que é presente do padrinho sabe o caminho e vai ao tranco pela estrada. E a colorada que é presente do padrinho sabe o caminho e vai ao tranco pela estrada. Fica com troco e pode comprar rapadura, mas tu te apura que não podemos esperar. Passa no rancho do Dorai da Buenas Tardes e sem alarde volta às casas pra lidar. Passa no rancho do Dorai da Buenas Tardes e sem alarde volta às casas pra lidar. Toca as ovelhas do potreiro pra mangueira, abre a porteira pras borregas já tosada. Ajuda o Nico a apartar o borrego novo e a lã das pretas já pode deixar ensacada. Faz o serviço e não se cansa o pia campeiro, fica faceiro lidando com a pionada. A colorada vai ganhar um saco de milho e o pia campeiro ganha a confiança da indiada. A colorada vai ganhar um saco de milho e o pia campeiro ganha a confiança da indiada. Fica com troco e pode comprar rapadura, mas tu te apura que não podemos esperar. Passa no rancho do Dorai da Buenas Tardes e sem alarde volta às casas pra lidar. Passa no rancho do Dorai da Buenas Tardes e sem alarde volta às casas pra lidar. Toca as ovelhas do potreiro pra mangueira, abre a porteira pras borregas já tosadas. Ajuda o Nico a apartar os borrego novo e as lã das pretas já pode deixar ensacada. Faz o serviço e não se cansa o pia campeiro, fica faceiro lidando com a pionada. A colorada vai ganhar um saco de milho e o pia campeiro ganha a confiança da indiada. A colorada vai ganhar um saco de milho e o pia campeiro ganha a confiança da indiada. De bem com a vida, nada no mundo chateia. Levo até raiar o dia, vou dormir com a cara cheia. Deixe-me o teu dispenso, sou pescador de sereia. Na boca dá um seu beijo, de medo ela até bambeia. Se a noite tiver escura, a lamparina clareia. Eu já nasci de bigode, não gosto de cara feia. Cresci cantando pagode em noite de lua cheia. Boiando no teu abraço, homem eu corto na feia. Mas na vida eu não confundo, a coisa pior do mundo é dor de dente e mulher feia. Gosta de carinho, se pedir com jeito eu faço. Começo pelo selinho e vou descendo pro amasso. Eu provo que tenho doce, quando chego num pedaço. Meu coração tem perfume e algodão no abraço. Mulher que dorme comigo já tá presa no meu laço. Eu já nasci de bigode, não gosto de cara feia. Cresci cantando pagode em noite de lua cheia. Mulher bonita, eu abraço,

Algumas rádios têm grande audiência. Nós temos grandes amigos. Integração FM 87,9, a primeira rádio comunitária de Cachoeirinha. Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta. Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta. Me diz da vez qual a rádio que tu escuta. Somos uma emissora comunitária a serviço de você. 87,9, a rádio que faz a diferença. As melhores músicas do Brasil e do mundo tocam aqui. Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta. Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta. Me diz da vez qual a rádio que tu escuta. Acerte o seu relógio. Hora certa. 8 horas. É hora do apoio cultural. Rádio Integração FM. Apoio cultural. Comerciante. Em época de crise econômica, sua mercadoria deve aparecer para se vender. Não reclame da crise, reclame do seu silêncio, da falta que faz o seu comercial. Faça sua propaganda na Rádio Integração FM. 87 FM. Não mude, continue aqui. Daqui a pouco você vai ouvir. Daqui a pouco, o sucesso está de volta. Você se acha só linda, multiplica ou fazendo a conta. Casa Viva, quer renovar a sua casa? Venha conhecer a Casa Viva. Aqui você encontra móveis e estofados, ferragens, bazar, materiais elétricos e hidráulicos. Estamos na Avenida Amazonas 134. Nossos telefones 37402-06 e WhatsApp 98947-9212. Aceitamos cartões. Casa Viva, mais vida ao seu lar. Amor de janela aberta, fazendo e deixa pra lua. Mercado Palhosa, a melhor carne da região, frutas e verduras, horários de atendimento das 7h30 às 12h e das 14h às 19h45, domingos das 8h às 12h. Estamos na Avenida Amazonas 313, telefone 34. 4695588 Mercado Valiosa. A Genéricos Principar é a farmácia de sua confiança. Aqui você encontra linha completa de medicamentos e perfumaria, sempre com ótimos preços e excelente atendimento. Genéricos Principar é a farmácia da sua família, cuidando de você e sempre ao seu lado. Melhor que não precise, mas se precisar, pense Principar, a sua farmácia. Na Rua Amazonas, número 774, ou peça pela teleentrega 3438-8181. Repito, 3438-8181. Princefar. Ela apaixonou no motoboy. Autolavagem Expressa do Bosque, com os melhores serviços e limpeza do seu carro. Trabalhamos de segundas a domingo. Autolavagem do Bosque fica ali na Fidel Zanqueta, 708, telefone 98011-9867. Vai lá e confere. Tô perdendo a minha fé. Eu sou o Alceu Siqueira e é com grande satisfação que estou tomando chimarrão e escutando a integração junto com todos os ouvintes desse mundão. Acerte o seu relógio. Hora certa. 8 horas e 4 minutos.

vento pra acalmar as ondas dos sete mares. Pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares. Pedi ao vento que leve embora a impureza dos ares. Pedi ao vento em orações que fiz nos altares. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Pedi ao vento pra nos conduzir na estrada da vida. Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida. Pedi ao vento que dê ao doente conforto e guarida. Pedi ao vento que a minha prece seja ouvida. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender.